As brigas viram costumes, a farda gera ciúmes. Na espera que acostume, mas ele não se acostuma. Privacidade é o come, conformidade a plume. Libertinagem rouba senhas até que arruma. Conversas do passado, brigas se tornam constantes. Ele só quer ter paz, ela quer o conflito adiante. Ele sai pra fora, fuma, ela não quer que ele fume. Ele estoura, fica puto, pega as roupas e a mala arruma. Ele não diz te ama, entra no carro sem despedida. Ela não pede perdão da janela, faz cara de desleixo. Mas por dentro chora, fica tão perdida. Ao ver na saída da sua casa o carro dele pegar o trecho. Acelerando pra caralho, braço pra fora, ignora as ligações até que cai a ficha dela que ele talvez nunca retorne. Quero uma desilusão, vira uma dor enorme. No compromisso, roupa amarrotada, barba por fazer é de engombel. Olha pro céu voando no dever. Ela desesperada conta pras amigas que ficam alegres por terem induzido essas brigas. Sem falsidade de freixo, agora ela chora. Ignora o orgulho, liga toda hora e ele não atende. O desespero se rende no momento que sente o aperto no peito, como se ele fosse embora pra sempre. Ela pede pelo amor ao Pai do Céu que proteja ele onde estiver. Ela nem imagina que agora no hospital ele tá mal. Hemorragia interna, isso é fatal. Ela recebe a ligação dele, atende veloz. Surpreende ao ouvir na linha outra voz. Outro telefone, uma voz estranha sem jeito ao falar. Seu marido tá mal no hospital e pediu pra te ligar. Seu pedido segurando minhas mãos, disse amigo, liga pra minha amada, por favor, e diga que a amo. Peça perdão pelas mancadas,